Eu estou aqui desde as 9 da manhã. Mais 5 menos 5, mas eram mais ou menos 9 da manhã. E vem com o seu filho? Sim. Ele, em princípio, estará com um vírus, não sei, porque ainda não foi visto pelo médico. Só que também está aqui e ainda não comeu nada, não é? E claro, ele já está saturadinho todo aqui estar. Não sei o que é que se passa, é só urgências. Eles, claro, atendem as urgências e esta parte aqui fica. Mas já perguntou o que é que se passa? Sim, ainda tenho 8 pessoas à frente, por isso veja lá. A que horas é que eu vou sair daqui? Vai continuar à espera? Que remédio? Não tem outra alternativa? Não tem transporte para ir para mais lado nenhum, tenho que ficar à espera. E como é que ele tem estado a vomitar? Sim, tem estado a vomitar e com diarreia. Diarreia por enquanto ainda não fez, porque também ainda não comeu. Mas isso já aconteceu em outras vezes cá, ou não? Estive cá no sábado passado com a minha filha mais velha e tive que ir para Arganil porque aqui não se podia romper com tanta gente. Porque tinha alguém para me levar. Mas hoje não tenho e tenho que esperar.